quer dizer, as religiões são como as espécies, elas são incompatíveis, é impossível misturar uma com a outra, certo? Como espécies extremas. Mas como elas, todas elas, certo, visam formar no ser humano uma relação com esse alicerce no real, é esse alicerce que você capta ou saboreia quando você começa a perceber cada uma delas em sucessão. A vantagem do estudo de religião comparada, certo, é perceber justamente isso. É perceber, olha, tá, eu entendi muito pouco sobre cada uma dessas religiões, mas eu entendi muito claramente por que que existem todas elas. Da onde elas vêm e por que elas existem. Isso se torna mais claro. Quer dizer, não dá para entender muito de cada religião, certo? Isso demanda muitos anos de estudo. Cada religião exige uma vida inteira de estudo, certo? Mas é possível, se você descrever rapidamente cada uma delas, você ir tornando cada vez mais claro o fundamento delas na realidade, certo? Quer dizer, da onde elas vêm. Pelo menos não se opor, né? Uhum. Um do outro, né? Exatamente, exatamente. Você entende? Você entende que não tem jeito, certo? Não tem jeito de você fechar o absoluto numa fórmula. E que toda religião é uma fórmula, por mais ampla que seja. Entendeu? É um conjunto o quê? De descrições do real. Você diz, ó, o real é assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim. Um conjunto de orientações sobre como você deve se relacionar com esse real. É isso. Ora, isto é uma fórmula. Certo? E por mais amplas que sejam as fórmulas, certo? As fórmulas podem ser transcendentes em relação ao indivíduo humano, mas elas não podem ser transcendentes em relação ao absoluto, no qual elas mesmas se originam. Está claro isso aí? Quer dizer, o cristianismo, o judaísmo, o budismo, o taoísmo, eles transcendem o indivíduo humano. De fato, é impossível o indivíduo humano criar um negócio desses. Mas elas não transcendem o absoluto, certo, do qual elas se originam. Isso é impossível. Então vamos lá, vamos agora a uma tão breve descrição das características específicas do taoísmo em relação a essa percepção. Então, primeiro, o taoísmo se divide em três ramos completamente independentes. Embora esses três ramos sejam realmente independentes, efetivamente não tem nenhuma ligação hierárquica entre um e o outro, dificilmente você vai encontrar um taoísta que não esteja ligado aos três ramos ao mesmo tempo. O primeiro, esses três ramos, vamos ver, antes de descrever os três, esses três ramos se referem a, tem relação com interpretações diferentes ou usos diferentes da palavra te, que está no título do, vamos dizer, da escritura mais fundamental dos taoístas, que é o Tao Te Ching ou Tao Te Ching. Te significa influência ou poder ou força. E basicamente T para o taoísta significa justamente a operação do absoluto sobre as coisas, quer dizer, como o absoluto influencia as coisas, a ação do absoluto sobre os seres humanos, as coisas naturais e etc, etc, etc. Quer dizer, são as operações celestes ou a influência celeste. Então, o primeiro ramo do taoísmo, que é o taoísmo filosófico, ele vai te ensinar, ele visa te ensinar a aproveitar o te, ou a influência celestial, que está presente naturalmente em todas as coisas. Ele vai dizer, olha, o absoluto, ele já sustenta todas as coisas no real, por sua operação. Tudo que você precisa fazer é aproveitar ao máximo essas operações já pré-existentes. Quer dizer, olha, antes de você, por exemplo, pensar em Deus, ou pensar se você tem interesse ou não em Deus, você já existe, ele já te criou, ele já te sustenta na realidade. Não é isso? Quer dizer, você já é alguma coisa real. Então, obviamente, a sua coididade e acidentalidade já se fundamenta nessa essência comum. certo? Então esse ramo do taoísmo, ele vai dizer como você faz para aproveitar essa influência. É simples, basta você distinguir o mais claramente possível o relativo do absoluto. Você nunca confundir mentalmente o relativo com o absoluto. Tá claro isso aí? Por incrível que pareça, isso não é tão simples. Na prática concreta, isso não é simples. Certo? Por exemplo, vou dar um exemplo de aplicação do discernimento entre o absoluto e o relativo. Sócrates dizia: do que é bom só nasce o bem. Do bem só nasce o que é bom. Nunca nasce o que é mal. Não é isso? Veja bem, mas a nossa experiência concreta não corresponde muito exatamente a isso. Às vezes você faz um bem e toma um tapa. Não é isso? E você vai dizer: ah, o efeito do bem foi o mal. Às vezes fazer o bem me causa o mal, às vezes me causa o bem. Quando você fala isso, você já fez uma confusão entre relativo e absoluto. Então, por exemplo, quando um mendigo chega e me pede uma esmola e eu dou a esmola, eu sinto uma tristeza por estar me separando do meu dinheiro. Eu falo: puxa vida, com esse dinheiro eu poderia fazer tantas coisas boas para mim mesmo. Eu me sentiria tão bem usando esse dinheiro para mim mesmo. Não é isso? Então, o ato de generosidade causou um mal, a tristeza de sofrer por me separar do meu dinheiro. Mas o que que o taoísta do ramo do taoísmo filosófico vai dizer? Vai dizer: não, não foi o ato que causou, foi alguma outra coisa. Se foi o próprio ato, eles vão dizer, se foi o próprio ato é uma forma de... o próprio efeito é uma forma de felicidade. Isso que você está chamando de tristeza é uma felicidade. E você está confundindo as bolas. Essas são as duas alternativas possíveis. Ou isso que você chama tristeza é um modo de felicidade que você capta como tristeza, ou isso foi o efeito de uma outra coisa que não era ela mesma boa. Tá claro isso aí? Quer dizer, esse método de aplicar constantemente para as circunstâncias concretas essas distinções fundamentais entre ser e não ser, certo? Quer dizer, aplicar o princípio de identidade, o princípio de não contradição e o princípio de terceiro excluso o tempo todo na sua vida. Quer dizer, não deixar que a sua mente se confunda. Tá claro isso aí? Ao não permitir que a mente se confunda, você aproveita ao máximo a influência celeste já pré-existente, porque você aprende a captá-la tal como ela é, sem confundir uma coisa com a outra. Tá claro isso aí? Mais pra frente a gente vai estender esse tipo de raciocínio para explicar como é que funciona. Mas não hoje. Basicamente a ideia aqui é que a mente não pode nunca confundir o absoluto com o relativo. Nunca mesclar essas duas ordens diferentes. Algo que a gente faz o tempo todo. Tá claro isso aí? Isso quer dizer, nós cancelamos temporariamente, mentalmente, nós anulamos nossos juízos auto-evidentes sobre as coisas, certo? Em nome de juízos que se adequam são adequados à circunstância concreta. Entendeu? Então, por exemplo, veja bem, a maior parte dos indivíduos humanos concordará com a premissa, a proposição: ser justo é bom. A justiça é um bem. Não é isso? E a maior parte deles também experimentará o contrário disso vários dias durante a semana. Se não todos os dias da semana. Na hora que a gente experimenta o contrário, certo? Nós somos tentados a dizer, ser justo é relativamente bom. Não é bom. É mais ou menos bom. Não é isso? Quando você fala isso, você está dizendo, na prática, certo? Você está cancelando o juízo universal. Você está dizendo, olha, ser justo é moralmente neutro. É bom e mal. E você está perdendo, então, o juízo anterior. Quando você faz isso, você fechou os seus olhos para as influências celestes. Você percebe menos da realidade tal como ela é. O místico taoísta, do taoísmo filosófico, que ele vai fazer o contrário, dizer, não, se eu experimento o mal ao fazer o bem, tem alguma coisa errada com o meu sistema de percepção. Pois não é possível que o bem cause o mal. Tá claro isso aí? Pois bem, então assim vai, por esse método funciona o taoísmo filosófico. Além do taoísmo filosófico, você tem o taoísmo iógico, digamos assim. Yoga é um termo indiano, mas vamos aplicar porque a ideia é mais ou menos a mesma. Quer dizer, existem mestres taoístas cujo propósito é dizer o seguinte: olha, não adianta você apenas fazer bom uso das influências celestes já presentes na sua vida, mas você precisa atrair mais influências celestes para a sua vida. Você precisa ampliar a influência celeste na sua vida. Então eles desenvolvem o quê? Métodos de oração, meditação, jejum, abstinência, etc, etc, etc, para que as influências celestes sejam atraídas para a sua vida. Tá claro isso aí? Então esses mestres, eles vão te dizer muito pouco sobre a doutrina taoísta. A doutrina taoísta vai estar toda expressa no ramo do taoísmo filosófico. Esses aqui vão te dizer, não, olha, quando você for meditar, você senta em tal posição, olha para tal lugar, usa tal tema, quando você reza assim, assim, assim, assim, e etc, etc. Esses métodos visam o quê? Simplesmente realizar atos que atraem influências celestes que não estavam presentes antes. Tá claro isso aí? Certo. Quer dizer, o propósito é o mesmo aqui, está ligado ao T, certo? Só que não é simplesmente o fazer um bom uso ou o máximo aproveitamento do T pré-existente. Mas, uma vez que você já faz o melhor uso possível, você tente obter mais. O terceiro ramo do taoísmo é o taoísmo religioso, chamado taoísmo religioso ou igreja taoísta. Na igreja taoísta, o propósito é delegar a influência celeste para as pessoas. Veja bem, o propósito do taoísmo religioso é resolver problemas concretos e específicos por meio das influências celestes acumuladas. Tá claro isso aí? Então, por exemplo, a principal atividade do taoísmo religioso é o processo de fazer exorcismos e bênçãos. E assim, olha, suponha que você tem uma hierarquia, um conjunto de sujeitos que se dedicam aos dois outros ramos do taoísmo. Ora, evidentemente, vamos dizer, a proporção de influência celeste na vida de pessoas que se dedicam a isso é maior do que nas das pessoas comuns. Mas eles podem fazer alguma coisa para transmitir essa influência para as outras pessoas. Então, eles têm ritos para abençoar objetos, pessoas, lugares, etc, etc, etc, e para exorcizar males. Tá claro isso aí? Veja bem, tudo isso, esses três aspectos do taoísmo, nenhum deles se refere diretamente ao Tao ou ao absoluto. eles são meios para quê? Certo? Se eles não se referem ao tal, e o objetivo do taoísmo era a captação do tal. Certo? Os três componentes são meios de pacificação, ampliação e pacificação da psique. Tá claro isso aí? Veja bem, esses três componentes visam levar ao repouso aqueles três aspectos fundamentais da psique humana: a inteligência, a vontade e as paixões, ou desejos e emoções. Veja bem, se vocês lembrarem, a gente falou algumas aulas atrás que existem três características fundamentais que distinguem a psique humana da psique animal, certo? O primeiro é a inteligência objetiva, a objetividade da inteligência. O segundo é a liberdade da vontade, o livre-arbítrio. E o terceiro é a nobreza total de sentimentos, que também só é possível para o ser humano, não é possível para os animais. Veja bem, que esses três ramos do taoísmo se dirigem especificamente a cada um desses aspectos da psique, procurando conduzi-la, conduzir aquele aspecto da psique a um repouso. Porque é este repouso que é a condição passiva para a captação do absoluto. Tá claro isso aí? Quer dizer, só a alma que está serena capta a realidade tal como ela é. Essa serenidade é uma... Veja bem, serenidade não é se você estar se sentindo bem e tranquilo. Entendeu? Um psicopata se sente bem e tranquilo num grau incalculável depois que ele exerce a sua psicopatia. Simplesmente essa serenidade corresponde a o quê? Essa serenidade é a correspondência da psique individual a uma ordem estrutural que é efetivamente a ordem para aquela psique. Tá claro isso aí? Opa! Essa serenidade é a correspondência entre a psique individual e a ordem estrutural a qual está ordenada aquela psique. Tanto faz como você está se sentindo. Não, ela é uma... Veja bem, essa ordem independe até do conhecimento do fim. Quer dizer, por exemplo, vai existir momentos na sua vida em que a relação entre a forma de um ato concreto e o absoluto não será clara para você de jeito nenhum. Quer dizer, vai chegar, vai ter algum momento... Veja bem, isso assim, você pode ser o sujeito mais santo do universo. Vai ter algum momento seguinte: não, peraí, por que eu tenho que fazer isso? Isso não será evidente. Hã? A minha inteligência não terá nenhuma notícia dessa razão, a minha vontade não terá notícia dessa razão, e os meus sentimentos não terão notícia dessa razão. Quer dizer, eu vou sentir como se eu não devesse fazer isso, eu não vou querer fazer isso, e não haverá evidência alguma na minha inteligência de que eu vou ter que fazer isso. Quer dizer, veja bem, a descontinuidade entre a psique humana e o absoluto é intransponível diretamente. Santo Tomás é quem dizia: olha, santidade não é você saber tudo que você tem que fazer, é você fazer o que você tem que fazer mesmo quando você não sabe. Entendeu? A santidade implica numa conformação total e objetiva, independente do sujeito saber a que ele está se conformando ou não. Às vezes ele vai saber, porque ele é um ser humano e possui uma inteligência objetiva. Quer dizer, às vezes ele vai falar: ó, estou fazendo isso porque Deus mandou por causa disso, disso, disso, disso, disso, disso, disso. Vou fazer desse jeito, não vou fazer de outro. Às vezes ele não tem essa coisa na inteligência. Às vezes ele tem um suporte na vontade. Ele tem uma força de vontade. Às vezes ele tem um suporte afetivo. Ele gosta de agir daquele jeito. Às vezes ele não tem nenhum dos três suportes. E a característica do santo é que ele permanece exatamente o mesmo justamente quando ele não tem nenhum dos suportes. Sempre cai nessa trindade, né? Entre o ser, conhecer e o amar, né? Sempre, exatamente, sempre cai nessa trindade. Então, a característica do santo, certo? O que mostra, evidencia a santidade num sujeito é o fato dele ter ultrapassado isso aí. Eu vou te ver, não, peraí, ele continua sendo exatamente fiel a essa realidade, mesmo quando tudo nele é infiel a essa realidade. Quer dizer, quando a inteligência dele não está captando o real, a vontade dele não quer obedecer o real, não quer seguir, se conformar ao real, e os sentimentos dele são totalmente contrários ao real. Mas ainda assim ele faz exatamente a mesma coisa. Entendeu? Quer dizer, opa, aí você sabe, não, peraí, algo está agindo em nome desse sujeito. Se fosse a psique dele que estivesse determinando o ato, ele faria um negócio completamente diferente. Você entendeu? Aí você percebe, opa, peraí, esta psique foi integrada numa ordem. Completamente. E ela é uma expressão direta dessa ordem. Nessa expressão, evidentemente, ela é plenamente autêntica. Essa ordem é a ordem mais ampla possível para aquela mesma psique. Então, evidentemente, a psique integrada nessa ordem, vamos dizer, principal, certo? Evidentemente, ela possui o máximo que aquele indivíduo pode possuir de inteligência objetiva, liberdade da vontade e nobreza de sentimentos. Ela não se viu diminuída em relação à forma humana. Pelo contrário, ela recebe da forma humana o máximo que é possível para aquela individualidade. Tá claro isso aí? Certo. Agora, o que acontece? Isso só é possível no crescimento total da alma. Quer dizer, se o sujeito formou toda a relação possível da alma dele, da psique dele, certo? Com a influência celestial, certo? A alma alcança o seu limite. É só neste processo que a psique alcança o limite. Tá claro isso aí? Veja bem, a ideia é, olha, a sua psique, a psique humana é sempre, sempre possuidora de uma inteligência objetiva, de uma vontade livre, de sentimentos capazes de nobreza. Sempre capaz de nobreza de sentimentos. Entendo. Segundo, essa então é a primeira premissa. Segunda premissa, você nem sempre realiza esses três atributos ao máximo. Não é isso? Quer dizer, às vezes esses atributos aparecem como ausências pra gente. Tá claro isso aí? Terceiro, só é possível que esses atributos se realizem ao máximo se houver em você uma disposição passiva para que outra coisa realize eles ao máximo em você. Veja bem, toda operação na natureza possui dois princípios, um princípio passivo e um princípio ativo. Quer dizer, um princípio receptivo e um princípio que transmite. Um receptor e um transmissor. Toda e qualquer operação natural é sempre assim. Pois bem, a operação da psique humana, como um todo, certo? Na operação da psique humana, a individualidade tem o papel de princípio receptor, não de princípio transmissor. O grande segredo da espécie humana é que é o seguinte, olha, você tem uma potência para o máximo, para a plenitude da objetividade, da inteligência, da liberdade, da vontade, da nobreza de sentimento. Mas você não é capaz de realizar essa potencialidade. Um grande místico uma vez disse, olha, você quer saber como é Deus? Você quer provar que Deus existe? É simples, existe gente? Ah, existe, então Deus existe, é evidente, auto-evidente. Se existe gente, Deus existe, necessariamente. Certo. Por quê? Ele dizia, simples, porque na natureza, certo, não existe um princípio passivo, não existe uma possibilidade para a qual não existe uma potência. Quer dizer, não existe uma determinabilidade para a qual não existe um poder determinante. Tá claro isso aí? Então veja bem, por exemplo, é possível para o plástico tomar a forma de garrafa, porque é possível para algum outro ser dar ao plástico a forma de garrafa. Se não existisse um ser capaz de dar a forma de garrafa ao plástico, não seria possível ao plástico receber a forma de garrafa. Tá claro isso aí? Então nós temos dois princípios aqui na forma da garrafa: o sujeito que fez e o plástico que recebeu a forma. Para que uma coisa seja possível, é preciso que existam os dois princípios. Tá claro isso aí? Ora, quando você observa o ser humano, você percebe nele a possibilidade para a plenitude da objetividade, da inteligência, da liberdade, da vontade e da nobreza de sentimentos. Ora, se nele existe essa possibilidade, evidentemente existe também o ser que é capaz de transmitir a essa possibilidade, a realidade. Tá claro isso aí? Se é possível você receber a sua forma completa, forma humana completa, é possível para um outro ser dar essa forma humana completa. Tá claro isso aí? A existência humana exige a existência de Deus. A existência das outras coisas não exige tão assim, com tanta necessidade. Evidentemente, num certo sentido, exige. Certo? Mas não é tão clara a necessidade. Não se deriva tão claramente. E é por isso, então, que os três ramos do taoísmo visam, certo, o sujeito tentar ao máximo, certo, cada uma dessas coisas. Então é assim, olha, você tem que tentar ao máximo compreender a diferença entre o absoluto e o relativo. O que vai acontecer se você fizer isso? Você vai perceber que você não consegue. Que vai ter momentos em que você pifa. A sua inteligência pifa, a sua inteligência chega ao limite. Você tenta entender um negócio e não consegue. Isso vai botar você na pista. A mesma coisa vale com a liberdade da vontade. Quer dizer, você vai fazer tudo o que você pode para vir para você a bênção de Deus, para que você escolha sempre a ação correta e não a ação ruim. Tente, faça o máximo. Você vai rezar, você vai jejuar, você vai meditar, você vai dar esmolas, vai fazer tudo isso aí para que você sempre seja livre, realmente livre na sua escolha. E de vez em quando vai falhar. Você não vai conseguir. Você vai fazer uma bobagem. Não é isso? Certo? Opa, isso também vai te botar na pista do real. Certo? E o mesmo vale para a nobreza de sentimentos. Você entendeu? Isso quer dizer que o ser humano, ele tem que fazer um esforço para superar-se, para dominar-se e superar-se, até o ponto que ele perceber que é impossível continuar fazendo. Nesse ponto, ele pode ou, certo, continuar olhando para o propósito que ele tinha, quer dizer, o objeto ao qual ele queria chegar, e aí ele capta esse objeto e capta que é o objetivo dele se alcança numa passividade em relação àquele objeto. Quer dizer, opa, aquilo que ele queria se alcança por passividade em relação ao absoluto, ou ele olha para si mesmo e fala, ah, não tem absoluto nenhum. E aí ele vai para o inferno. Entendeu? O ser humano tem que crescer até o ponto dele poder se abrir ou fechar para a realidade. Esse abrir ou fechar é uma mera virtualidade enquanto o sujeito não fez o esforço de crescer ao máximo. Tá claro isso aí? Isso quer dizer, o caminho taoísta, propriamente dito, e isso os próprios taoístas afirmam, certo? Só é possível depois que você estendeu ao máximo a sua prática dos três taoísmos. Os santos padres diziam também o seguinte, os santos padres cristãos diziam, olha, religião é três coisas: oração, jejum e esmola. Nothing else. Não tem mais nada. Certo? Com oração, veja bem, agora temos que entender que os santos padres, certo, eram pessoas um tanto mais capazes do que nós. Por oração, eles entendiam o seguinte, desde as preces que a gente faz, orações, leituras das escrituras, meditações, escritos dos santos, conversações com os santos, quer dizer, tudo o que existe para satisfazer a necessidade intelectual do ser humano em relação ao absoluto. Tá claro isso aí? Certo. O jejum existe para quê? Certo? Para simplesmente garantir ao máximo a liberdade de escolha em cada circunstância. Para você estender isso ao máximo. Veja bem, a nossa liberdade de escolha, ela é obnubilada por uma única coisa: nossas necessidades. Ah, eu podia largar esse emprego que eu odeio, mas eu preciso do salário. Então eu não tenho a liberdade de escolha de largar esse emprego. Você não tem a liberdade de escolha na medida em que você realmente precisa do salário. Tá claro isso aí? Quer dizer, as nossas necessidades são o principal, a principal limitação à nossa liberdade de escolha concreta. Então, os seus pais já dizem, olha, treine-se ao máximo de jejum, porque aí você vai obter o máximo de liberdade de escolha. E a nobreza de sentimentos com a esmola. Não precisa dizer por quê. Também tentem ampliar ao máximo isso. Quer dizer, se você tentar fazer essas três coisas ao máximo, você vai se colocar na pista do que é o absoluto. Uma hora você vai se ver diante da questão do absoluto. É a mesma coisa que os taoístas estão falando. Tá claro isso aí? São Tomás Aquino também dizia, resumindo, assim, olha, a religião consiste em três coisas: as coisas que você tem que saber, as coisas que você tem que fazer e as coisas que você tem que querer. Tá claro isso aí? Quer dizer, agora só entende, quer dizer, só capta, né, o absoluto, o sujeito que tentou expandir essa psique, a psique dele ao máximo nesses três campos. Senão ele não capta. Tá claro, hein? Senão a sua própria coitidade, quer dizer, senão nesse sujeito, a própria forma humana transcende de tal modo a ordem da sua psique individual, certo? Que ela serve de Deus para ele. Para a maior parte de nós, assim, nosso estado humano é o nosso Deus. Porque o estado humano já nos transcende, transcende assim, de tal modo, está tão acima do nosso comportamento normal, que ele já serve de Deus para nós. Ele já faz o papel de Deus para nós. Nossa, se eu chegar perto desse aí, já está ótimo. Você entendeu? Fechamento para religião, para plano, pode chegar um momento e se fechar. Pode chegar um momento e o sujeito se fechar, quer dizer, o sujeito não quer aquilo. Definição de neurose também, né? Que nem o pessoal fala. Que é, exatamente. É neurose, né? Tipo, pois é, não, a não religião é uma neurose. É, exatamente. Agora, o que acontece? Quando o sujeito fala que a religião é uma neurose, Depende do quê? Justamente do fato de que este absoluto não pode ser captado senão pelas pessoas maximamente religiosas. Você entendeu? Quer dizer, a psique que não tentou se ampliar ou se estender ao máximo, ela não capta o suficiente o que é esse absoluto para falar alguma coisa sobre ele com autoridade. Você entendeu? Quer dizer, é impossível que o sujeito chegue a uma experiência do absoluto sem o máximo aproveitamento da sua condição humana. E as religiões não são senão isso, técnicas e métodos para o máximo aproveitamento da sua condição humana. Você entendeu? É claro que, veja bem, existem aqueles indivíduos excepcionais que nascem com a virtude da religião muito forte. Entendeu? De vez em quando nasce um Ramana Maharshi, nasce um Santo Antônio de Pádua. Os caras que, assim, aos 2 anos, eles já estão tentando assim: não, eu quero a objetividade da inteligência, a liberdade da vontade e nobreza de sentimentos. Que de vez em quando nasce. Do mesmo jeito que de vez em quando nasce o Mozart. Entendeu? Você mostra 2 notas para o sujeito e ele compõe uma sinfonia. De vez em quando. De vez em quando nascem sujeitos cuja humanidade já é ampla, cujo estado humano já é amplo. E é isso, esses aí, desde cedo, eles têm uma captação do absoluto muito maior do que nós. Veja bem, isso aí é só para explicar o seguinte: um sujeito fala, olha, se Deus quisesse que eu fosse dessa religião, ele aparecia para mim e falava, ele não tem a menor ideia do que ele está falando. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Você entendeu? Isso é a mesma coisa que o sujeito fala o seguinte: olha, se Deus quiser, se você quiser que eu tenha esse emprego, certo? Então você me, se você quiser que eu seja médico, você imponha na minha cabeça a faculdade de medicina sem eu fazer. Não dá para ser médico sem fazer a faculdade de medicina, sem aprender a arte da medicina. Não dá, não funciona. É impossível. Como ele falou, pode acontecer, existem sujeitos, pode até acontecer de um sujeito que nasce com um excepcional talento para a arte da medicina. E aí lá lê 2 livros e ele possui a arte da medicina num nível em que só o sujeito que fez 20 anos de faculdade possui também. Isso vale para tudo. Isso vale para medicina, para música, para religião, para filosofia, para tudo. Então, de vez em quando, nasce um sujeito assim: aos 3 anos já é santo, mais santo do que nós jamais seremos. Certo? Mas se o sujeito quer, não, eu quero ter a experiência do absoluto, é a mesma coisa. Se você quer ser médico, faça a faculdade. Se você quer ter a experiência do absoluto, meu caro, você tem que ampliar a sua psique ao máximo. Você não quer ampliar? Então, meu filho, você não pode falar nada sobre o absoluto. Porque ninguém pode falar, ninguém pode, certo? Falar sobre aquilo que ele desconhece. Aquilo que ele não experimenta. Veja bem, não existe uma ciência do que não é captado. É impossível construir uma ciência do desconhecido. É impossível criar uma ciência daquilo de que não somos cientes. Você entendeu? Conhecer a religião através da história dela, sabe? Conhecer a religião através exatamente só da história dela. É impossível, você não vai entender nada. Julgar a igreja pelo Papa, né? Pelo Papa, exatamente. Não por assim, São Francisco, Santo Antônio de Padua, São Tomás de Aquino. Você vai entender o que é cristianismo se você olhar esses sujeitos. Do mesmo, você vai entender o que é hinduísmo se você olhar o Ramana Maharshi, o Ramakrishna. Se você olhar esses sujeitos, você sabe do que eles estão falando. Se você olhar só a história em que tinha esses sujeitos e outros que não tinham, que tinham um comportamento completamente diferente, você não entende o que é aquilo. Por quê? Porque a vivência de uma religião é maximamente gradativa, né? Ela implica nuances e graus e números, né? Eu não sou cristão no mesmo sentido que São Francisco era cristão ou que São João. Não é assim? O taoísta, ele tem uma vida social normal, né? Você não tem. Existe como uma pessoa comum. O taoísta pode ser monge, pode ser eremita, pode ser como uma pessoa comum. O comportamento dele perante a vida, assim, é uma vida social. Comportamento do taoísta perante a vida é determinado justamente por esse pensamento original. Certo? Quer dizer, essa captação. O taoísta, veja bem, nisso ele é bastante diferente do cristão, judeu e muçulmano. O taoísta enfatiza a ideia de que o alicerce de todas as coisas está sempre presente. Então ele diz: olha, a maior virtude é a naturalidade. Então, por exemplo, um mestre taoísta perguntou uma vez, um discípulo perguntou para o mestre taoísta: não, como que é o caminho? Ele: ó, o caminho é assim, como quando tenho fome, durmo quando tenho sono. Isso é o taoísmo. Certo? Quer dizer, isso quer dizer o quê? Quer dizer, ele está falando: olha, não existe em mim nenhuma descontinuidade entre, certo, os meus desejos tal como eles aparecem na minha mente e tal como eles realmente são na minha mente. Veja bem, para nós, certo, existe uma descontinuidade total entre tal os desejos e os movimentos psíquicos tais como eles aparecem para nós e tal como eles são. Por exemplo, vocês já viram um cadáver humano? Vocês já viram um ser humano morto? Vocês já pensaram no que é aquilo? Aquilo aparece para nós como: puxa vida, eu só sei que eu não quero estar assim. Mas você sabe o que aconteceu com ele? Não sabe, né? Nenhum de nós sabe. Nenhum de nós sabe o que aconteceu ali. Nenhum de nós sabe o que é a morte. Mas sabemos o que nós sentimos em relação a ela. Percebe que, então, existe na minha psique uma descontinuidade entre uma coisa e outra. Quer dizer, eu sinto, o meu sentimento em relação à morte aparece para mim de um jeito, mas eu não sei qual é o sentimento humano em relação à morte, porque eu não sei o que é a morte. Ao contrário do taoísta, nós comemos quando não temos fome e dormimos quando não temos sono. Você entendeu? Quer dizer, nossos sentimentos, desejos, inclinações e pensamentos não são determinados pela realidade das coisas, diretamente. Tá claro isso aí? Eles são mais ou menos determinados pelo o que nós pensamos acerca das coisas. Entre as coisas e a nossa psique como um todo está o nosso pensamento. Veja bem, não é a inteligência, é o pensamento. Hum? Então, por exemplo, quando você vê o morto, o pensamento te expressa uma série de notas sobre o morto. Essas notas descrevem o morto, mas elas não te dizem o que é o morto, o que é estar morto. Mas elas servem para significar o ato de estar morto, não é isso? Agora, estas notas são, em geral, repugnantes, não são? Ó, é frio, fede, não consegue mais falar, não consegue mais... Hã? Então, o conjunto de notas é repugnante. E nós sentimos repugnância. Ora, ó, veja bem, a nossa repugnância não é ao estar morto. É a este conjunto de notas pelo qual nós representamos o estar morto para nós. Está clara essa descontinuidade? Os acidentes, não é impedidade. Exatamente. Quer dizer, você não tem a menor ideia do que está acontecendo ali. Por natureza, nosso sentimento em relação à morte, nosso sentimento espontâneo, deveria ser de indiferença. Não é assim? Ora, aquilo que você não sabe se é bom ou mal, que você não tem a menor ideia do que é, ou se é bom ou mal, o que você sente por aquilo? Nada. Você sente indiferença. Mais uma vez você confunde, então, a morte com a injustiça causada, né? Veja bem, que foi feito. Exatamente. A gente tem um monte de coisas que a gente confunde com o ato de estar morto. Certo? Então, por exemplo, o sujeito está morto, a gente não tem mais o convívio com ele. Até uma pessoa que a gente gostava, a gente pensa, puxa vida, perdi o convívio com ele. E, certo, concluímos imediatamente que ele também perdeu o convívio conosco. Não é isso? Não, lógico, se eu perdi com ele, a relação é bilateral, ele também perdeu o convívio comigo. Daí a gente pensa, puxa vida, quando eu morrer eu perderei o convívio com as pessoas que eu gosto. Mas você não sabe disso, isso já é só uma hipótese. Segundo, evidentemente, toda a morte, mesmo a morte, né, por causas naturais, implica algum grau de violência. Isso, alguma coisa sensorialmente desagradável. Mas o processo antes de morrer, os últimos momentos antes de morrer, certamente são desagradáveis. Né? E isso a gente não tem dúvida. Porque isso você vê. Mas chega uma hora, gente, ó, o processo de morrer acabou, porque o sujeito está morto. Agora eu já não sei mais. Mas o processo de nascimento também é desagradável. Também, exatamente, a mesma coisa. Talvez até um pouco mais desagradável. Talvez até um pouco mais, exatamente. Então quer dizer que os nossos sentimentos não são... Dá para perceber o que o taoísta quer dizer quando ele fala como quando tenho fome? A gente não come quando a gente tem fome. Existem inúmeros outros fatores determinando o nosso ato de comer, que não é a relação direta e intrínseca entre o nosso ser e o alimento. É um monte de outras coisas. Você entendeu? É isso, veja bem. É por causa disso, é pela consciência dessa descontinuidade entre a psique individual e o real, que judeus, cristãos e muçulmanos dizem o seguinte: olha, o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Por que você não falar o princípio da sabedoria é a caridade, o princípio da sabedoria é a oração, o princípio da sabedoria é o jejum, o princípio da sabedoria é a leitura das escrituras, o princípio da sabedoria é o respeito aos pais, o princípio da sabedoria é adorar a Deus sobre todas as coisas? Você fala, não é nada disso. O princípio da sabedoria é o temor de Deus. O que significa temor de Deus? Significa, olha, a consciência do estado de insegurança em que você está o tempo todo. Olha, eu estou tomando esta água agora e eu não sei se este ato será para mim um bem ou um mal. Eu não sei. Estou dando essa aula para vocês agora e eu não sei se isso será para mim ou para vocês um bem ou um mal. Eu não sei. Eu tenho algumas opiniões. Não é isso? Eu tenho alguma estimativa. Eu faço algum cálculo. Mas você tem certeza absoluta? Claro que não. Nenhum de nós é Moisés. Deus chega e fala, ó, vai para o faraó e fala isso, isso e isso. E isso é bom, porque eu mandei. Ele não faz a mesma coisa com a gente. Então a gente não sabe. Eu tenho a impressão que é bom. Mas todos nós aqui temos a experiência na vida de ter feito um negócio que parecia muito bom e só... Né? E era exatamente o contrário, não teve? Ou tudo que vocês fazem dá perfeitamente certo, é mal. Tudo que vocês pensam que é bom se revela bom, tudo que vocês pensam que é mal se revela mal. Isso não acontece com ninguém. A maior parte das coisas que a gente faz, a gente está numa névoa de incerteza e de ignorância. Não é isso? Por isso que os cristãos dizem, olha, cristão, judeu, muçulmano, dizem, o princípio da sabedoria é temor de Deus. É saber que você não tem a menor ideia de qual é a sua relação que há entre você, a sua psique e o real. E que este é o seu ponto de partida. E quando você calcula mais ou menos, você pode, veja bem, às vezes você é assim, eu acho que isso aqui é bom. Daí você vai lá, pô, é bom. Só que você não sabe que na semana que vem tem um efeito colateral que é pior. É, aí você fica, né? Crê piamente que é bom. Você pode passar a sua vida toda sem perceber o lado ruim do negócio, não pode? E só assim, alguém que estuda a sua vida depois da sua morte diz, puxa vida, olha o lado ruim daquilo. Não é? Pois é, este é o estado humano. Isso é ser um ser humano. Tem uma coisinha ou outra, para um ato ou outro, você tem uma certeza muito grande do que é bom e do que é mal. Mas para a maioria deles você não tem. Nenhum de nós tem. Nós temos algumas opiniões, mais ou menos razoáveis. Opiniões razoáveis e opiniões irrazoáveis. Mas nós não agimos como se fosse assim. Então veja bem, quando o taoísta, por exemplo, fala, eu como quando tenho fome e bebo quando tenho sede, ele também fala, olha, eu tenho temor o tempo todo, porque eu não tenho a menor ideia do que é essa realidade em torno de mim. E eu não tenho a menor ideia de se eu preciso saber o que ela é ou não. Também tem isso. Quer dizer, além de existirem inúmeras coisas das quais nós somos ignorantes, existem inúmeras coisas das quais nós somos ignorantes e porque nós somos ignorantes, nós vamos nos dar mal. Não é assim? Tem coisas que a gente desconhece, mas tinha que saber. Quantas vezes a gente não fala na nossa vida, mas se eu soubesse isso naquela época, poxa vida, não é? Pois é, você precisava ter sabido, mas não sabia. Por exemplo, sentir essa incerteza e sentir esse temor diante do real o tempo todo é perfeitamente normal. É isso que é natural. Mas nós não sentimos. Não, a gente sente isso quando a gente vê a morte. Porque a morte lembra a gente disso. Que a gente não sabe como as coisas são. Entendeu? A morte lembra a situação do morto, ilustra para a gente, de modo evidente, a nossa situação neste mundo. Agora eu não sei o que aconteceu com esse cara. Eu não sei onde ele está, se ele está bem, se ele está mal, se ele melhorou, se ele piorou, se ele deixou de existir. Este aqui é uma situação humana que eu ignoro completamente. Então isso ilustra, simboliza para nós nosso próprio estado real. E aí nós tememos a morte. Tem que perceber que ela é uma imagem no espelho da nossa própria vida. Entendeu? A gente atribui aquele objeto a uma característica do sujeito. E o tememos por causa disso. Quer dizer, a morte manifesta justamente essa insegurança do ser humano diante do real. Essa é a ignorância total. Tá claro como nós não comemos quando temos fome? Mas pelo contrário, comemos quando não temos fome. Isso aí é a desordem estrutural da psique, que faz com que a nossa vida não apresente, certo, o sentido humano pleno o tempo todo. Uma vida em que o sujeito deslindou essas questões e falou, não, peraí, não é a morte que eu temo, é a vida. Entendeu? Porque da vida eu já não sei nada. A morte e a vida é a mesma coisa. Eu sei tanto acerca da vida, tenho tantas certezas acerca da vida quanto da morte. Então, meu estado de temor é assim, é estrutural. Ele não pode surgir quando aparece um fenômeno. Não, ele tem que estar lá dentro sempre. Tá claro, hein? O jeito que fizer isso, bom, aí ele começou a comer quando tem fome e beber, dormir quando tem sono. Ele começou a pôr ordem estrutural na alma. É claro que ninguém, veja bem, ninguém aguenta um estado de temor constante. Nenhuma psique aguenta isso, não é isso? Isso é impossível. Se você ficar com medo o tempo todo, você morre. Não é assim? É evidente que assim, a causa da síndrome de Estocolmo é libertar-se do medo. Eu desejo de libertar-se do medo dos sequestradores. Ah, não aguento mais viver sob a ameaça de que eles podem fazer o mal o tempo todo. Então, se eu passar para o lado deles, aí eles não vão mais me prejudicar porque eu sou um deles. Quer dizer, nenhuma psique aguenta o estado de temor o tempo todo. Então, o que vai acontecer? Se um ser humano meditar, até que ele conduza a psique dele a esse temor de Deus. Veja bem, dentro de um contexto religioso específico. Se a gente for fazer isso em casa, sem ter todas as instruções daquela, da religião dele, sem ter pessoa para orientar ele, ele vai ficar louco. Veja bem, isso não é um conselho, ok? Isso não é uma orientação prática, isso é só uma descrição teórica, ok? Se o sujeito fizer isso dentro do contexto da religião dele, o que vai acontecer? Ele vai ser conduzido a esse estado de temor, e esse estado de temor continuará nele o máximo que ele aguentar. Quando ele não aguentar mais, não é que o estado de temor vai desaparecer. O estado de temor será compensado por uma captação do absoluto, por um grau de captação do absoluto. Como assim? Rapaz. Certo. Isso aí a gente vai ter que explicar numa aula próxima. Quer dizer, na verdade, quando a gente terminar a descrição das diversas religiões, certo, a gente vai fazer uma descrição geral desse processo de reestruturação da psique, que está em todas as religiões, então, mas o que vai acontecer de fato é isso. Quer dizer, quando o sujeito estende ao máximo um atributo que é próprio da natureza humana e ele não aguenta mais a extensão daquilo, ele é movido, se houver inclinação suficiente, à captação do absoluto. Essa inclinação suficiente é dada pelo conjunto de práticas, crenças, ritos, mandamentos da religião. Sem esse conjunto todo, quando o sujeito fizer isso aí, não há inclinação nele para voltar-se para o objeto que é o absoluto. Aí o sujeito cai num estado pior do que o que ele estava antes. Como diz o Cristo, esse aí existe o caso do sujeito. Você tira um demônio entre as sete piores. Os sujeito passaria por um plano superior. O sujeito passa por um plano superior de captação do real. Veja bem, ele continua vivendo exatamente no mesmo mundo que nós. Mas ele passa a captar o real com uma clareza, certo? Superior, exatamente. Mais claro, mais sutil, mais claro, mais sutil, mais constante. Uhum. Até o ponto, essa captação vai até o ponto que tem sujeito que você pegar, não, jogar na fogueira, certo? Isso aí, os exemplos históricos disso em todas as religiões são inúmeros. Jogar ele na fogueira, ele não muda o estado de percepção dele disso. Os santos passam e diziam, olha, o objetivo do monge, certo, é perceber Deus como se percebe uma dor de dente. Você não atingiu esse estágio, você ainda não é um monge completo. Você não é de nada. Você não é de nada, exatamente. Quer dizer, o objetivo era que pelo menos alguns chegassem a um estado de captação do absoluto assim. Por quê? Porque se alguns chegarem a esse estado, eles servem, vamos dizer, de guia para os seres humanos, de olha, para onde a gente vai? A qual rumo da espécie humana? Para que serve a espécie humana? Tá claro isso aí? Vamos na próxima, então, a gente vai encerrar o ciclo das religiões extremo-orientais, a gente faz mais uma descrição um pouco mais detalhada do taoísmo no começo e depois só fecha o ciclo. Tá bom? Porque hoje não adianta, a gente teve que descrever alguns dados fundamentais da mística em geral. Porque o taoísmo é só uma mística. Ele da religião, ele é só essa metade. Tá claro isso aí? Então, por hoje é só.